0017, ou melhor, vento 190 graus, 10 nós. Pouso autorizado, pista 17, Oscar Hotel Kilo. Oxa, na M225, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 126.45, bom voo. 126.45, obrigado. Controle Salvador, voo 8.8.8, gente na informação aqui, cruzão 90 para 180. Voo 1888, controle Salvador, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada Mare, altímetro no 05, programa em órbita na posição ISAP, temos aeronave em emergência. Qual é o estimado dessa aeronave em emergência, Salvador? Bate aproximadamente 15 minutos. Mike, autorizado alinhar e manter 17. Alinha 197, do Pedral, Mike. Oscar Hotel Kilo, solo aos 20, livre à direita, pátio 5, frequência livre no corte. Ok, livrou, frequência livre no corte, grato, bom trabalho. O vento é 190 graus, 09 nós. E só para informação, temos um helicóptero da Polícia Militar a 500 pés no corredor, mantendo a linha do litoral, ok? Decole da 17, mantendo o eixo de decolagem 190 graus, 9 nós. Chamar a torre, ó, né? De para retornar ao gate, porque no ponto de espera elas também não vão poder ficar. Ativo, a minha acredito que ainda vai demorar uns 10 minutos. E a possibilidade da próxima boca frente liberar a gente para guardar no ponto zero da 17? Olha, eu não posso. Ou o Azul mantém a posição aí, ou o Azul vai ter que voltar pro gate para o senhor realizar seu pushback. Então é melhor aguardar. Tá ok, então, muito obrigado. 90 graus, 9 nós. Direto Graé, chama no solo 07. Abate 4861, confirma pro ideal para Guanabi. 27. O Bravo Mike, decolado aos 22, mantendo a proa, chame o controle 1935. Chama 4L, 1935, viu, Bravo Mike. 160 na proa, 275 direto Guanabi. 100, confirma. Afirma autorizado. Vai subir uma centena direto do Guanabi, 4861. Como possível, informa o estimado para pouco. Mano Guanabi é os 103, 105. Sim. Controle, bom dia, Sapatango, Vitor Bravo Mike. Fox Romeo Alpha. Oscar pela esquerda, está apresentando posição em defesa para um 1.500 pés. 1.500 pés à esquerda, Romeo Alfa. Torre Altan 3163. Altan 3163, prossiga. É, só teria um estimado para a aeronave que declarou emergência, qual o estimado de aproximação dela? A gente vai checar aqui com o controle, o estimado da aeronave 5 minutos. Ah, ok. Romeu Lima Lima, sinal 17, baixado para lá. Gente, Romeu Lima, continue na aproximação. Reforço na terceira milha, sinal da 17. Romeu Lima, qual parte que estaciona? O pode ser. Vicente. Por gentileza. Alfa iniciou a espera visual no setor. 224, frequência livre. O Romeu Lima, livre pouso, pista no 7, o vento no 70 graus, 10 nós. Atente a um trator, máquina trabalhando no corte de grama, na sua esquerda, à esquerda da pista, ok? É, ela vem no centro, viu? Clarence American 92. Controle só para a confirmação do Romeu Alfa, agressar no Interlagos 1500, 17, ok? Tentando a aeronave emergência, prosseguindo para pouso, altitude conflitante. Foi solicitado agora pela terceira vez, espera visual no setor no 1500 pés. Afirmativo, vai efetuar um 360 no setor 1500. Essa já foi a terceira instrução. Obrigado. Vai ter 4861, para evitar tráfego, tá, vai efetuar o sem TAP, está descendo, passando 92 para 50, voa na rua 320, após direto Guanabí. 320, após direto, 420. Controle Salvador, bom dia, voo 1982. Voo 1982, acendo identificação, desceu ao nível 060 na chegada à margem, altímetro 1005. 105 para 060. Confirme a estimada de pouso da aeronave que procedia ou procede em emergência. Agora aproximadamente mais 7 minutos. 4 minutos, por favor. Aguarde. Gol 1888 para evitar tráfego. Está agora a posição 11 horas 10 milhas, em ascensão nível 100, curva direita proa 065, após se ajusta a órbita na posição Itap. Seria melhor prosseguir na proa de Itap com órbita pela direita? Autorizado. Ok. Grato, gol 1888. Gol 1982, o estimado para pouso do, da aeronave que está em emergência, é aproximadamente agora mais 6 minutos. Positivo. Eu solicito fazer órbita então, mais 15 milhas, curvas pela direita, nível 170, até que o senhor tenha a real situação da pista e da aeronave. Autorizado, gol 1982. Grato. Vai ser nível 170, 14 milhas da posição Mari na presente marcação. Autorizado. O tráfego já superado em altitude. Seguinte, gol. Abate 4861 no direto Guanabí. Direto Guanabí, 4861. TAP, voo no 888, iniciando a ordem. Controle Salvador, CF. Fox. Romeu Alfa completa a curva pela esquerda e toma o rumo da rotatória. Vai completar a curva pela esquerda e o rumo da rotatória, o Romeu Alfa. Localizador, e vai tentar aí a aproximação, ok? Assente, 3163. Retor Bravo Mike, passando o farol da barra. Retor Bravo Mike, mantenha condições vais, informe estimado de ingresso na terminal Ilhéu, estimado para pouso. Aguarda. Fox, o meu alvo já está na pela rotatória. Reporte visual com a pista no teto. Aí, reportado. Aeronave na escuta do controle Salvador. A aeronave que se encontra em emergência está passando agora o marcador externo. Após a liberação da pista, serão autorizados para prosseguir na aproximação. A pista para prosseguir com 1982. Fênix 37, continue na aproximação. Reporte visual com campo, ajuste no 0 no 5. Tá, informa que está visual na final, tem de pouso baixado e travado. Ok, o senhor está com o equipamento de LS full? Afirmativo. O Fênix 37, cheque trem pouso autorizado 10, vento é sul, 10 nós. Cheque pouso autorizado, Fênix 37. 3, 1, 0, centro, Vitor Bravo Mike. Vai prosseguir 1 no meu pés ou vai acender para 025? Autorizado a ascensão 025, na escuta do controle Salvador, Vitor Bravo Mike. Fênix 37 tem condições de pousar e livrar? Já tá. Sente. Valeu, Romeu Alfa, já avisou com o aeródromo. Torre 118, décima meia dúzia. 18, meia dúzia, grato. Posso, Romeu Alfa, já avisou com a 17. Azul 4299, tem táxi livre via Juliette Alfa. No ponto de espera da 10, torre 186, ajuste 10, 15. Juliette Alfa 186 no 0 no 5 4299, táxi autorizado. Alinhar e manter 10. 3163, alinha e mantém 10. Ou 15. 3163, desculpe o incômodo aí, a gente agradece a paciência e colaboração, ok? Que isso, amigo, tá tudo ok. Oi, Salvador, cordial bom dia, 3304 da Santa, ponto de espera com o número 2. 7-3304, mantém o ponto de espera, o número 2. 04. Torre, o Fox Romeo Alfa, visual com a 17. 7, Fox Romeo Alfa, chame passando a terceira milha, sinal 17, o ajuste no 015. Vai reportar o Romeo Alfa. Lá para o táxi. Ô, 737, informa que não é necessário o apoio de bombeiro, ok? Cliente, Fênix. O 1982 autorizado, prosseguir na aproximação. Caso necessário, será feito horta em cima. Correndo, gol 1888. Confirma, mensagem para o gol 1888, livrar e tape. Afirma, corrigindo, gol 1888. Autorizado, prosseguir na aproximação. Reduza para a mínima limpa. Programando uma possível horta sobre o marcador externo. Estimativo, já livrou aí, vai livrar a etapa e vamos lá, conseguindo, tá na linha. De transição, Ofito. Controle Salvador 1, 19, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 5447, Fosséria 2581. 380 na UPE, segundo 17, decola na 10 altura da curva direita, gole, transição Ofito, 1935, controle, 26, torre. 2581 no livre acionamento, chama para táxi. Obrigado. O 3163, decolagem autorizada, o vento 180 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, pistão 0, 3163. 350. 350, Roger. And standing by clearance. Flapjet 581 no pronto fazer. Flapjet 581 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Golf 677, Tamaricá, após Golf 678, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda e Ilhéus. controle 119.35.98.6, aciona 5590, objeto 58 número. Confirmando o objeto 581, a saída da EL, da transição Ilhéus. Controle agora 1935, TAN 3, 163, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, TAN 3163, da coluna a perfil da saída da EL. TAN 3163, contato radar na decolagem, sobre o nível 380 na saída da EL, após lida direto Sagaz. Ok, 380, após lida direto Sagaz, TAN 3163. Objeto 58 no 1, aguarde para início do pushback. Táxi via Lima, no ponto de espera da UNO, da... Confirmando, vai prosseguir Lima, via Lima e Mike, no ponto de espera da Taxi Quebec, chame a torre 1.8.6 para ingresso na sessão 7. Ajuste no 0 no 5. Gente, via Lima, Mike, Quebec, ponto de espera Quebec, chame a torre 1.8.6, no 0 no 5, 5.2.2.1. TAN 3304, decolado 142, chame o controle do 935, boa viagem. 935, boa semana. Controle Salvador, cordial, boa tarde, TAN 3304, bom dia, desculpa, 3304, gole, ofito. TAN 3304, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída, gole, transmissão ofito. Sobe ao 360 no perfil, TAN 3304. Objeto 50 no 1 autorizado, agora o pushback se entrando para o táxi. Entrou 1-0 no 5. Decolagem autorizada 1-0, vento é sul, 1-12 nós. Viva decolagem, azul 4299. Vai dar crepé. Oito, visual com pista. Ainda não. 6319. Chamei 6319 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Fruisco 50. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição BDEV. Controle Salvador 1.9.35, torre 1.8.6, aciona 5511, Chamei 6319. Gente, autorizado Salvador, Salvador não. Autorizado Guarulhos, nível 340. Pela Upper Whisky 50. Primeira curva será à direita. Saída da EL, Leda, BDEV. Para depois o AELDES. Vamos chamar o controle 1935-286. Aciona 5511. Em mais alguns instantes, chama o próximo 6. Gente, eu acionei 6391. Valo 3581, próximo de saudade. A pista 1-0, gol. Azul 4299, decolado aos 44, controle agora 1935, boa viagem. 1935, bom dia. Olhe, muito bom dia, Azul 4299, decolado na sua escuta. 4299, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na cena da EL, após lida direto do grid. Confirmando o nível? Nível 360. Para 360 na DL, 4299. Para o solo? Série 2581 no Chumé Torre em 198 decimal 6. Limpa 01 no número 2 para cópia, guarde. 982. Agora Torre 118 decimal 6, dúzia composto. Obrigado, um bom dia. 7, mantenha a posição, temos um tráfego adicional, um Boeing da Gol na final da 1-0. Torre, bom dia, Gol 1982. 1982, bom dia, continue na aproximação. O ajuste 10 no 5, aguarde liberação de pouso, o Gol 1982. Aguarda 1982. 1-2-5. 3-1-6-3, Recife 1-2-8-8, Atena 1-3-3-2-5, boa. Boa. No solo aos 4-6, libera direito 1-2-1-9, é o solo. Libera 2-1-9, Gol. Táxi via Alfa, mantenha antes da Taxi Juliette. Bom dia, Libra via Alfa, aguarda na escuta antes da Juliette. Peguei da Gol, já passou o externo, aguarde um instante. 1-4, controle Salvador, bom dia, sem identificação. Identificou 4-4, mantenha o som 3-0, mando onda ao 1-1-0, afastado do. Trip 5414, contato radar 58 milhas sudoeste de Salvador. Autorizado, chegada a mar e chame pronto para a descida. Altímetro no 025. Sim, chegada a mar e encontrará para a descida o 5414. Tribo Papá Romeu Lima. Vai descolar da 197, para direto lá. Era o objeto 581, né? O número 2, o tráfego número 1, aeronave da Força Aérea está no pátio de autoridades à sua direita. Mantenha a posição. Mantenha a posição, aguarda 175. Pátio da barra, já. Ground American 982, stand by clearance. Clear, Pátio Red for taxi, American 980. Say again. Clear for setup in bush, report ready for taxi, American 980. Okay, do we have a route clearance yet? Tá bom, na curta final? Afirmativo. Gente, após o tráfego da Gol, livre decolagem da 17. O vento é 1-80 graus, 1-0 nós. 0 after takeoff, left turn to Pouca Departure and Aracaju Transition.